Alô? Aí, meu irmão, não tô podendo atender agora não, hein? Porque eu tô dando um pique aqui no calçadão, depois ainda vou correr com o meu pitbull, vou dar um rolê com a minha caminhonete, depois ainda vou dar um beijo na minha gata, valeu? Ainda vou voar de asa delta, parapente. Depois, rapaz, ainda vou tomar umas tigelas de açaí com granola, banana, umbu, cajá, valeu? E só depois, então, é que eu vou ainda fazer umas paralelas. Depois do sinal, tu deixa teu recado aí, falou, meu irmão?